Mike Tango, acione transponder, stand-by. 5729, livre de decolar, avião 1100 graus, 15 nós. Decolar, 5729. Reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, 4206. Oceané 6321, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260288, 6321. Atingindo 3000, tá 3190. 3190, desça para 2000 e informe estabilizado na final. Tá 2000, vai reportar estabilizado, 3190. Sexta, 1, Juliette, frequência livre. Final, baixada de trabalho com a pista 8002. 8002 da TAM, completa final, torre 18-6. 18-6, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, 8002, estabilizou o final 1-0, baixada de trabalho com a pista. Ciente, livre pouso 1-0, 1-0-0 graus, o vento, 15 nós, valendo até 20. Tem que apenas confirmar se está autorizado o pouso do 8002? Afirmativo, autorizado o pouso. Obrigado. Oi, Salvador, traje sangue uniforme para cruzamento. Está pista aí para seguir para 1-0. Confirma, decolada 1-0. Ah, afirmativo, decolada 1-0. Ok, para a decolagem 1-0 está livre o cruzamento, depois táxi via Lima, chame para ingressar no pátio 1, novamente sua 1-2-1-9, ok? Ingresso na parte 1, 5-7-9, pode chamar o controle? Estimativo, decolou 06, controle 19, decimal 8. 19, obrigado. Controle, Salvador, jet 5729. Muito boa tarde. Boa tarde, web 5729, contato radar decolagem, suba para o nível 340. 340, dá presente, pode voar Bride, meu querido? Somente autorizado, Dael. Dael, obrigado. Está autorizado o procedimento para o web 6730? Essa 20 para o lock, esquerda para o 130, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento. Esquerda, 130 para 2000, autorizado, procedimento 6720. São 3190, passando Duna, completa aproximação, torre 1186. Estabilizou o localizador, tá 3190. Torre 186, tomou pouso. 186, obrigado, mano. Web 6720, reduza para aproximação, tráfego Airbus 320, meia dúzia de milhas à sua frente. Reduzindo para aproximação, Web 6720. Azul 4206, estação vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, desça para 3000 pés. O ajuste 1019. Ajustou, mantenha a proa, desce para 3000, limitado ao lock. Firmo. Táxi via pátio principal, Juliette e Alfa no ponto de espera, chame torre 18, decimal 6. Vale sangue uniforme ciente, autorizado pátio 1, Juliette, Alfa, 18-6, pano no ponto de espera. Salvador, boa tarde, T3190. Agora. 3 estabilizou no LS agora. Uma milha para o certo. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guarda. Pastor 17, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Mantenha uma centena, voe na proa de Bonfi para efetuar a chegada a Bonfi e chame no ponto ideal desse lado. Chegada a Bonfi, estado ideal de descida, pastor. Pastor 17, deixa para o nível 050 inicialmente. Delta 50, voa pro Edmonton. Confirmou a instrução, mantém a proa, ok? Mantém a proa até passar 3 mil, ok? Já a aeronave já passou o externo, mantém a proa até 3 mil depois curva esquerda, ok? 7 até 3 mil, após curva esquerda, Alfa Charlie Mike. Meia redução para 1970 nós. 1970 nós, 4206. Gol no 612, desça para 4 mil pés, ajuste no 0111, e reduza para 2109 nós, número 5 na aproximação. 210 nós, descida 4000 com 1011, 9602. Está autorizado o porto seguro, nível 200 via Golf 677, saída da Euleda, porto seguro. Decola da 10 curva direita, controle 119.8, aciona 5501, coteja. Confirme a saída? Da Euleda, porto seguro. Dado, DLS, baixado, travado. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guardando 672A. E alterna 133.25, tem um bom voo. Recife, 251, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Controle, Zapata, Alfa Charlie Mike, Bombo Alvo, agora atingindo 3 mil na sua escuta. Alfa Charlie Mike, Ciente, suba para o nível 180, contato radar na decolagem, saída Bombo. Bombo 180, Alfa Charlie Mike. Azul 4206, direita na proa 080 para o localizador, desça para 2 mil pés, autorizada final. Desce 2 mil pés, direita 080 para o LOC, autorizado receptar 4206. Para ingresso no pátio principal, tanto o 8002. Gente, está autorizado via pátio principal até o portão 10. Portão 10, não, 8002. Falo gol 1755 para pushback acionamento no portão 8. Gente, aguarde no 755, é o número 2 para pushback no setor. Aguardando, gol 1755. Falo. Boa tarde, gol 395, ciente da CA. Gol 1856, perdão. Ciente 1856, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 1856. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5563, coteja. 1856, autorizado Recife 390, conforme plano Puca Aracaju da 10, 1985563. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Chamará, obrigado. Solo, boa tarde, 3190 na sua escuta. Boa tarde, 3190, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi via Alfa, quilo e pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal. Ok, ingressa no pátio 3 pela quilo e mantém a posição no final. Salvador, boa tarde, é o 5415, ciente, informação Sierra. Prossiga 5415. Confirme. Prossiga 5415. Autorização Ilhéus, 5415. Ciente, informa o nível pretendido. Confirma o 077 agora ali, mantém aguardando a pista livre para a decolagem. Dael, Leda Ilhéus, aguarde cópia. Dael, Leda e Leos, 5415. 6720, Solo Azul 3, direita 129 Solo. Direita 1219, 6720. 3190, mantém a posição antes do pátio principal. Mantém a posição antes do pátio principal, 3190. Falou, boa tarde, Web 6720 de pronto. Boa tarde, 6720, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, mantém antes do pátio principal, 6720. Passo 206, passou o externo, baixar de trabalho. Ciente, aguarde autorização de pouso, 4206. 206. O 77 decola as 15, controle de 98. Sim, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou no 077. Vou no 077, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, saída da EL. Verão 400, vou no 077. Astoro 17, controle Salvador. Na escuta, persiga. Você consegue dar presente, voar pro da posição Pelô? Afirmativo, dá presente, voa Pelô. Net, Astoro 17, autorizado Pelô. Deixa para 4 mil pés, o ajuste no 019. Autorizado, Alemão, T. Autorizado, Alemão, T. O 4206, solo 16, Libra à direita, chama 219, solo. Libra próxima à direita, 219, graças. Estabilizado no LS, o meio, no 2. Gol no meio, no 2, completa a final do procedimento, torre 118, decimal 6. 186, obrigado. E estamos verificando, aguarde para a cópia. Não aguardo, trip 54, onde 5. Solo 1925 para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas. Palmeia, bom voo. Juliette Alfa, no 011, no 386, o voo no 925. Solo Salvador 4206, livrou nessa escuta. 4206, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, mantém a posição antes do pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, mantendo posição antes do principal, 4206. Gol no 755, vai aguardar, temos aeronave para ingressar no setor. Gente, gol no 755. Claro. Partiu, decolou 18, controle 19-8. 19-8, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papá, papá, Charlie Tang, uniforme. Decolado, nossa escuta. Boa tarde, papapá, Charlie, Tango e Uniforme, contato radar, decolagem, suba para o nível 400 na saída da El. Na saída da El, subindo para o 400, Charlie, Tango e Uniforme. 390, após o Bain da Gol, táxi via parte principal, portão 11. Após o tráfego da Gol, ingressa a parte principal para o portão 11, 3190. Jet 6720, táxi via parte 3, parte principal, portão 1. Parte 3, parte principal 01, web 6720. Salvador, gol 925.010, som, cliente da aeronave. Chuachu, após a aeronave, então vai alinhar e manter. Pode entrar, pegou a linha e manter, 925. Irá fazer pushback. Vai manter posição, então, antes do pátio principal, é, superior box, exterior? Número 9. Número 9, grave. Salvador, gol no 601. Gol no 601, boa tarde, essa é a identificação, chegada a Bonf, deixa para o nível 050. 050 na Bonf, no 601. Mãe da Golf vai sair do número 8. Mas lá nem começou, Enzo. Afirmo, já tinha pedido antes do senhor livrar e me chamar, já estava esperando para fazer o pushback. Ah não, senão a gente prosseguir ali pro número 2. Gente, infelizmente não somos nós que colocamos o portão, é o centro de operações. Ok, vou ver com a empresa aqui, ó. 755, autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol 1755. Salve Salvador, boa tarde novamente, está 3567, está ciente da Romeu. Boa tarde, 3567, saída prevista Gole, transição ao Fito, aguarde cópia. Gole ao Fito, aguarde na escuta. Solo Gol no 612, boa tarde, táxi Eco. Boa tarde, no 612, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, mantém posição antes do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, mantendo posição, 612. Quatro no cinco, pronto para cópia? Afirmo. Usado Ilhéus, nível 160, via Golf 677, saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5552, coteja. Autorizado Ilhéus, nível 160, Golf 677, da El, Leda Ilhéus, 119.8, controle, transponder 5552, 54. Planejamento correto, chamará para pushback sonamento. Chamará. 925, decola os 23, controle 198. 198, 1925. 230 nós, o gol do 601? Afirmativo, é de seleção, no 601. Não, o número 2 para pouso vai seguir uma bandeirante da Força Aérea, que está 22 milhas à sua frente. Tá bem. Controle, gol 1925. Gol 1925, contato radar decolagem, saída gole, suba para o nível 360. Da gole para o 360, 925. Papapá, Charlie Tango Uniforme, chama agora o Centro Recife. Frequência 125.1 e alterna 133.25. 251-133-25, Charlie Tango Uniforme. Papapá, Alfa Charlie Mike, chama agora o Centro Recife. Frequência 126.85 e alternado 133.65. 126.5-3365, Alfa Charlie Mike. Juliette Alfa, no ponto espera 108.6, grato, voo 1755. Para puxa, estacionamento 9962, a triple. Gente, o 9962, aguarde passagem das aeronaves no pátio 3, vamos autorizar. Já estamos à sua. Gol 4206, peço passagem do Pain da Gol, táxi via parte principal, portão 9. Via parte principal para o 9, 4206. Uno 6, Uno 2, táxi via parte 3, parte principal, portão número 4. Portão 4, Uno 6, Uno 2. Pronto para 4? Afirmativo, prossiga. Autorizado Brasília, nível 380, via Perlulu 17, saída gole, transição Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5564, coteja. Autorizado Altan 3567, decolando de Salvador, pista 10, após a curva direita, gole Ofito, usa Perlulu 17 no 380. Segue a Brasília, 199 ao controle, 5564 ao transponder, está 3567. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamara. 9962, autorizado pushback sonamento, chama para o táxi. Da linha de decolada, gol 1755. Para o táxi. Chamaremos para o táxi, 9962. Coordenação com a equipe de solo, após estacionamento da aeronave da companhia no portão número 4, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Possível, ciente a porta táxi, a noite 5.6. O pastor 17 atingiu 3.000 pés, está a 1 minuto de pelo. Gente, pastor 17, após pelo, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, reporte estabilizado no localizador, pastor 17. Após pelo, desce para 2.000 pés, ajuste 1.012, reportar estabilizado. Gol 1601, desça para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.012, 1601. Decola 28, controle 198. 198, mano, boa tarde, bom serviço, senhor. Controle Salvador, voo no 755. Voo no 755, contato radar na decolagem, se for para 360, saída da EL. 360 da EL, 755. Postura 97, autorizada final, reporte estabilizado no localizador. Atualizado final, reportagem estabilizado, pastor no 7. Turo 97, confirma, efetuando desvios? Negativo, pastor 7. Sente, passo Turo 97 para interceptar o localizador, esquerda 140. Esquerda 140. Acionado com 39 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando Salvador para o táxi. Sente 39 a bordo, altímetro 10 no 2, aguarde para o táxi. 9962, na sua escuta. Zero limitado pelo custo do localizador. 220, limite ao local no 601. Alugou 1856 para o táxi, 1901 a bordo, 3:15, alterna Salvador. 1856-1001 a bordo, altímetro 1002, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 26, 1856, obrigado. Torre 118-6, o trip 9962. 9962, altímetro 1012, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 6. 88, bom voo. 260-288, obrigado, boa tarde, 1925. Voo no 601, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.012 no 601. Reduza para 1809, voo no 601. Reduzindo 180. Pastor no 7, estabilizado? Estabilizou no lock, o pastor no 7. 7, complete final, torre 118.6, pastor no 7. 18.6, torre, pastor. Voo no 601, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, aguardando o último vetor para o localizador. 2.000 no 601. Voo no 601, esquerda 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, chamará no localizador, no 601. Torre é o pastor 17 na final, tem baixado e gravado. Sente pastor 17, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda de pouso, pastor 17. Torre Salvador é o trip 9962, não pode esperar dar 10, pô. Sente, mantenha a posição. Mantenha a posição, trip 9962.